last infinity communication. Mago Alfa 02. Edna Recife, agora em Copa. Passou, escuta, 3093. C254 para separação de tráfego, mantendo a cabeceira no zero, mais alguns minutos. Positivo, 6254. Victor, Hotel Fox, prossiga. Gente, Victor, Hotel Fox, tem... já copiou o que eu falo, no 2-1 décima 1, né? Gente, só lendo 2-1 para a conta. Siga. Controle, Victor Meu Alfa, solicita o cancelamento do plano instrumento e prossegue para Feira de Santana, Serra Navana, Juliette Delta, da presente. Solicita o nível 065. Gente, Vitor Romeu Alfa, regra de voo modificado, zona 612. Mantenha-se em condições visuais, nível de voo 065. Está autorizado voar direto Feira de Santana, Vitor Romeu Alfa. Alfa, sim, está presente Feira de Santana, no momento, abrindo e mantendo 065. Negativo o contato radar, o hotel que eu olhei, negativo. Gente, o código pode ser mais 0117. Esse Vitor Silva Quebec está afastado de Salvador, conta de mim. Um minuto, eu tô tranquilo. O Xanem 6254, livre decolagem de pista no zero, vento 110 graus, 89. Livre decolagem no zero, Xanem 6254. Amém, obrigada, boa tarde. Não, level 1, morte de zero. Controle azul 2770, desvia à direita 245 por 15 minutos. 245, divisa azul 2770, está autorizado após voo e direto coral. Obrigado, após coral 2770. Control, Salvador 6141, pick up the X information, down level 160. Canal 6141, Falcon identification, descendant to 4000 feet. Correction, descendant to flight level 080. 080, altimeter setting now 1017, clear the bomb arrival. Turn wrong for arrival, down level 082, 141. Salvador, APIA 02, Carlos Alfa Aeroporto. APIA 02, Torre 1, 1, 8, 0. 0, aciona identificação via chegada Mari, desse mantenha nível de voo 050. 050, via Mari, canalha 320. Charlie Lima, e apoie direto conforme rota do plano. Decola da 17, curva à direita, ingressando o corredor Axé, mantendo restrito o no meu pé até o farol da barra, liberação do controle, Salvador. Aciona transponder 5177, controle Salvador, 120, decimal 8. Pessoas a bordo? Prima Torre, 1-8, decimal 9-5, para acionamento táxi de decolagem, altímetro 1-0, 1-7, bom voo, Victor Hotel Fox. Canal 6356, após o tráfego de pequeno porte, ingressa Juliette, prossiga para a remota 1-3, pátio principal, canal 6356. Bom, André, comandante da 3093, alguma novidade com relação à nossa história? Estamos só para o posto. Para 3093. Céu 60, mantendo o sobrevoo no fundo da ponte, antes de autorizar a decolagem em pista 17, o vento 120 graus, 119. Força aérea 8902, Arpia 02, informa o tráfego decolando a pista 17, de pausa rotativa, o track 500 pés se afastará no litoral sul, visual com medo. Verá? 25. Afirmativo, foi coordenado junto ao plano de voo, o mesmo informou que só havia esse horário, 1732, se eu verificar se a gente acompanha, para ver a situação. Do... Ok, tá bom. Tá, espaço aéreo Golfo. A presente tem frequência livre para auto-coordenação com os tráfegos e apenas confirmando o estimado 1700. Frequência livre. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, decolado 107. Chama o controle no 208. 1208, grato. Oi. 463, livre decolagem pista 10, vento 120 graus, 159. Rota direto VATAP, após VATAP, conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição VATAP. Aciona 5441, controle 120, decimal 8. 10 do nível 1160, decola no perfil da Momo, transição VATAP, com curva esquerda. Depois prossegue conforme o plano de voo, relacionado 5441, na sequência do controle 298, azul 2790. Controle 120, decimal 8, azul 2790, parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. 208, chamará para seguir, pushback, acionamento, 2790. Cabeceira 10. Alim, mantenha 10, tô 3216. Oi, o hotel Juliette Serra, voltando. Papo Romeu, hotel Juliette Serra, somente você espera o cruzamento da aeronave de quadra rotativa à sua direita, qual será transferida as comunicações para o controle? Mantenha 500 pés, visual com o tráfego. Afirmativo, tá visual, já contactou o controle, já superou o tráfego, inclusive. Gente, já superou o tráfego, só aguarda um minuto para o transferência de comunicações, hotel Juliette Serra. Afirmativo, aguardando na sua escuta, hotel Juliette Serra. Vitor, hotel Fox, autorizado o táxi, parte 4, reporta na ótica para ingresso. Azul 4463, decolador 118, chama controle no 20.8, bom voo. 08, boa. Flight level 080, traffic information. Traffic 11 o'clock, 14 miles northwest bound. Maintaining flight level 065. It's the PA34. Rising main 3 2 8 0. We're looking for the traffic 6141. O Papatango Vitor Romeu Alfa, informação de tráfego, tráfego posição de 2 horas, 11 milhas, rumo ao sudoeste, passando nível de voo 110 para o 080, mantenha o nível 065, o Vitor Romeu Alfa. Agenda aqui, mantenha o nível 065, Vitor Romeu Alfa. Não temos o plano de sistema, passarei do 9800. Vou verificar junto ao plano de voo. Gente, tá no seu aguardo então. Presente direto Coral. 80 da presente Coral. 4463. Torre, o hotel Juliette Serra pode transferir pro controle? Hotel Juliette Serra, chama o controle no 20.8. Obrigado, até a volta. Na frente, quanto agora, senhor? Presente direto do Manati, confirme seu chamado de pouso. Ok, direto do Manati, está te chamando pouso ao Tonomeia 34. Tonomeia 34, copiado. Reposta 20 milhas, Salvador, hotel Juliette Serra. Chama 20 milhas, Salvador, hotel Juliette Serra. 2223, aguarde verificação. Faça cruzamento com o tráfego para descer. Para fazer a explosão de desafio de Feira de Santana para João Pessoa, você tem que solicitar ao Centro Recife, já que Salvador não aceita Planafio de acordo com as informações do Rotaé. Se eu solicitar de Feira de Santana para João Pessoa, pode fazer sim, mas teria que fazer com o Centro Recife, não com o controle de Salvador. Vitor Romeu, foi já superado o tráfego do Oxané. Livre descida para 4 mil pés após a descida estar a critério. Não temos tráfego de conhecimento de controle no setor. Reposta 40 milhas de Salvador. Ocean 6141, descent to flight level 050. 050, 6141, flight level. Xenermia 320, desça para 3000 pés, ajuste no 014, da presente voo e Duna, se você sair como número 1 na aproximação. Presente Duna, desce para 3000 pés, ajuste no 4, Xenermia 320. Xenér 6254, chame Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, boa tarde, 6254 da hoje. Boa. Alternando o 3326. 867, ponte espera próximo. 71 867, após a rolagem do tráfego da TAM ali, mantém cabeceira no zero. Após o tráfego ali, mantém, 867. Ocean 6141 reduces speed to 210 knots. Number 2 to approach. Number 1, this traffic from south area of terminal. It's aircraft from your airline. Roger, reduce the speed to 210 knots. We'll need left deviation heading 200 to weather. Do not have conditions to do it for your right, sir? Yes, I'm to the right. To right, report when the... when you finish the deviation, and do the deviation through the right side. Roger, to the right, heading 240, we'll call when clear of weather, and 6141. Tá 3216, decolado aos 23, chama o controle, no 208, morro. Obrigado, até logo. Adicional, você tem que subir ou descer para ele, você prefere nível de voo no 60 ou 200? 160. Então sobe e mantém o nível de voo 1960 azul 4463. Altitude de material 160 azul 4463. Controle Salvador, está passando o Vitor até o Fox, decolou, você escuta passando no vertical do farol de Itapuã. Até o Fox, mantenha 1000 pés, corredor axé, reporte no farol da barra. 1000 pés axé, reporte no farol da barra, Vitor até o Fox. Tener 6320, desça para 2000 pés, ajuste no 014, autorizado, assinado o procedimento ILS que tem reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado, seu reporte estabilizado, 6320. Boa noite, 67, livre decolagem pista no 0, vento 150 graus, 159. Livre decolagem, dá 10, boa noite, 67. Chegou. É presente sem frequência livre, para serviço de informação e alerta, frequência do controle de Salvador, 120.8, Vitor Romeu Alves. Estamos falando aqui com plano de voo, mas até agora nenhuma posição. Tá bom, se tiver alguma novidade, por gentileza, nos informe aqui. Afirmativo, tem 3.3. Tá. Controle Salvador, TAM 3216, na Momo. 3216, contato radar na decolagem, subou 350, sai da Momo. 350. Controle Salvador, TAM 3216, na Momo. Sérgio Leite Serrada, presente frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Meu 141, desça para 3000 pés, ajuste 10. 17, reporte ao término dos desvios para receber a sua para interceptar o localizador. Ok, então vai manter para 200 ou 6141, descendo para 3000. Plano controle, não tem condições de girar agora à esquerda na Pro 160? 180, pode ser? 180 pode ser, e após o seu recado último vetor frente, acertar o localizador. Adereça 3000 com 1017 na Pro 180, aguarde instruções, 6181. Estabilizou 6320. 320 completa esse nome, procedimento do Rio no 8195. 295. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1867, 1800-360 a Boa Elefa. Gol 1800, passa por contato, radar na decolagem, suba ao 3600, saída da Boa Elefa. 360 a Boa Elefa, Gol 1867. Direcionando 6320, boa tarde. Puxando 6320, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o pista livre da 9 estado, reporta visual com o campo. QNH 1097, o vento 150 graus, 1612 de nós. Guardando a pista livre, está visual, então, o Xanã 6320. Estimação para a torre, o Xanã 6315. Afirmo. O Xanã 6141 já em condições de girar para o localizador? Afirmo. 6141, curva à esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Desça para 2000 metros. 140, 2000 descendo, vai reportar estabilizado, 6141. Sr. Salvador, o 3296 autorizaria sua curva à direita, a Bucu? 3296 da presente, voo e código aguarda coordenação para Bucu. Código aguardando. 3395, a torre informa chuva nas vizinhanças, visual nos mínimos no momento do campo. Vitor Hotel Foxtrot, confirma. Vitor Hotel Foxtrot, para informação, tem helicóptero nas proximidades do farol da Barra. Helicóptero reporta agora 800 pés do tráfego do Mike Juliette Romeu. Mantém a separação visual com o tráfego. Vitor Foxtrot está mantendo o mar, não visual para nada. Vitor Hotel Foxtrot, suba para 1500 pés. Está visual para nada agora, senhora. Está passando as linhas 11 horas, 2 horas para 3 horas. Vitor Hotel Foxtrot, tem um Robson para acertar. Robson 44, suba para 1.500 pés, o Vitor Hotel Fox. 1.500 pés, Robson. Juliette Yankee Kilo, suba para nível de voo 1.10, da presente voo direto com... Sérgio, na presente, boa noite. Trolli, Gol 1.867. Gol 1.867, prossiga. 1.867, pode voar na Pro de Elefa. Obrigado, direto Elefa, comandante. Elefa 867, obrigado. Vai passar por 2770, confere para informação, tem tráfego, posição de 1 hora, 1.6 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 1.90. Da presente, serviço radar está encerrado, só está passando a posição coral, 100 milhas, 1.20, decimal 1. E o 4463 da presente voo direto e o COV. 3216 restrito nível de voo 310 pelo centro Recife. Xanã 6320, Saulo 29, livre à direita, chama Saulo 211. Confirma 6320, qual seria? 121, decimal 1, Xanã 6320. Boa. Três ou no zero, restrito, 3-2 ou menos. Fala do lado, localizador 6141. Ler 6141 já estabilizado? Afirmo. Ler 6141 no controle? 6141, prossegue estabilizado, localizador da 1-0, 6141. No 4-1, completo esse nome do procedimento, torre 1895. 1895, obrigado. Vitor, até o Fox já na Pro Ideal para o destino ou vai seguir pelos corredores de slides? Na Pro Ideal para o destino, Vitor, até o Fox inicialmente livre ascensão ao nível 065. Já até o Fox. Site, Oxa 6141, automarca 1810, clear dialog. Oceana 6141, traffic inside, clear, it's a land runway, 10, wind 140 degrees, 11 knots. Roger, clear land runway, 10, 6141. Cascavel 01, acione identificação, desça para nível de voo 100. Uno 867, chame Recife. Uno 288, alternando no 260. 288-260, 1867, boa tarde. Tá. É. 4463, está agora a 60 milhas. Sudoeste do VOR de Salvador, o serviço radar está encerrado. Chame o controle Leos na frequência 1201. Dan 3216, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Recife 2545, 3216. Pastor 32, autorizado a chegada. Bom, se dá presente, vai na prova de bolsa, reporta no dia de descida. NR 6315, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. 3.000 pés com 1017, 6315. Salvador Azul 2590. Está pronto para ataque 54 no POP? 4 horas e 40 de autonomia, alterna Serra Bravo, Papa Lima. Azul 2790, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via pátio 3, pátio 1, na Índia. No ponto de espera, chame a torre 1895, ajuste 1017. Pátio 3, pátio 1, Índia, no ponto de espera, chamar a torre 1918, decimal 95, ajustado 1017, azul. 2790. Senhora, a gente informa que não é possível cumprir as restrições de 15 milhas nível 1190. Ciente. Ground Ocean 6141, over KTO Michael. Ocean Air 6141, approve taxi via taxi Alpha, report C before the taxi A to Lex. Echo Alpha before Juliet, we report 6141. Doutora Tofotos, confirma o chamado de pouso. Confirma. Chamado de pouso. Chamado de pouso, azul 943, ao tempo. Doutora Tofotos, em caso de falha de comunicações, ao afastar 40 milhas do VOR de Salvador, tem livre ascensão ao nível de voo 105. Acerta terminal, falha de comunicação, livre ascensão 105, ao tempo. Poderia confirmar que a presença de confiança é 133. 1, 2, 3, 5, 0. Poderia confirmar a presença de 1, 2, 5, 0. Guarda a frequência da rádio conquista, o Vitor Atofox. Ah, Vitor Atofox. Vitor Atofox, 6315, desça para 2.000 pés, ajuste 1017. Ele já é chamado procedimento de LSC, repasse estabilizado. 2000 pés, permanece estabilizado na X-ray, Ocean Lima 3, ano 5. Azul 2711, sem identificação, está autorizado a chegada a bom. Repassando ideia de descida. Passará na chegada a bom. Você seria a proa direto bom e o pelo? 27. Informo que segue tráfego, posição de 12 horas. 16 milhas, no mesmo rumo e destino, um Charlie 208 da Força Aérea, mantendo o nível de voo 1-0-0. O Vitor Hotel Fox, livre ascensão, nível de voo 1-0-5, confirmando a frequência de conquista, 130.3. 130.3, Vitor Hotel Fox, graças. Tabel 01, canceladas as restrições em TAP, desça para 3.000 pés. Ajuste no 0,17. Para 3.000, estado 2017, o cancelado. 7, controle 120, decimal 8, bom voo. Confia por 2790. Decolado aos 37, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, bom dia, o azul 2790 decolado no perfil da MOM, outra vez Salvatap, passa o 1.800 pés, 1.800 pés, ainda restrito a 3.000, o senhor nos libera da restrição de 3.000 pés? Libera da restrição 2790, suba o nível de voo 160, sai da MOM. 160 no perfil da MOM, 2790. Tabel 01, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda para o 020, limite será o localizador. Esquerda 020, limitar para o localizador, cascador. Casca Bravo, prossiga. Casca Bravo mantém 70 o tráfego do Mike Filete Romeu nas proximidades do farol da Barra. Não recebeu altimetria do tráfego. O Mike Filete Romeu, controle. Nessa operação visual com o Romeu, fica bravo o Mike Filete Romeu. Deixa eu fazer um dia, né? Pra exatamente a uma hora do Romeu, fica bravo o Mike Filete Romeu. Confirme precedente destino, Romeu, fica bravo. Precedência 1 da caminha na... Siga para... Siga 500 pés, o litoral sul reposta ao farol da Barra. Pastor 3-2, desça para 4.000 pés, ajuste no 017. 42790, solicita MOM para desviar de informações, senhor. Sim. 2790, solicita para o Edmond, devido a informações. Sim. Livre, foi de mão, 2790. Pilo. O Juliette tinha que quilo, confirme intenções. Na presente, solicita 180 e retornar para Salvador. Entendi. O Juliette tinha que quilo, submantém inicialmente nível de voo 140, aguarde vetoração para regresso a Salvador. Confirmar para 140? Afirmativo. Tem condições, querido, a aeronave não é pressurizada. Entendi que o senhor pediu para subir para o nível de voo 180. Negativo, o 110. Atinge e mantém nível de voo 190 e aguarde para seguir para Salvador. Está mantendo 110. Cascavel 01 para o localizador, curva direita para 080, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Direita 080, 2000 pés, Cascavel 01. TNR 6315 estabilizado. Matheus, localizador, 6315. Letra final do procedimento, torre 98, decimal 95. 895, posso. Começa a abraço da presente frequência livre. Sou Juliette Yankee Kilo. Você vai seguir instrumento para Salvador? Só 3193, confirme portal. Autorizado, no 05, chama táxi. Chama táxi, 3193. Salvador, passarendo 2230, se a gente dá a Romeu, quando possível o nosso plano com vitória da conquista. 3230, está entrando aí, vou entrar em contato com o plano de voo, aguarde. Você escuta. Bota o Juliette em quilo. Comer para Juliette em quilo. Você tem a carta da chegada Bolt? Chegada Bolt? Sim, Matisse. Da presente solicita retornar e cancelar instrumento e pelo corredor Fosteri. Gente, o Juliette Yankee Kilo, plano modificado ao 1642, desça para 1500 pés para via corredor Forte. Desce, retornando 80, retornando via corredor Forte, descendo para 1500 pés. Gente, reparte avistando. Caramba, é 3-1-6. 0-2-2-3-0, com o planejamento correto, chama pronto no pátio 3. Bora. Espera coordenação com os tráfegos locais. Para serviço de informação e alerta, chame Recife no 288, alternando no 260. O 2790 da presente direto para CAP. Direto para CAP, 2790. Cascavel 01 estabilizado. Ativo. Reta final do procedimento, torre 98, decimal 95. 95, Ed. Avistou a 1000 pés, hoje, né? 6-1-5. Xuxan 6315, livre pouso no 0, vento 160 graus com 8 nós, altinho, entrou no 0 no 7. Livre pouso 90, Xuxan 6315. Oi, Salvador, Cascavel 01, está estabilizado localizador e alerta pista no 0. Cascavel 01, reparte campo à vista. Como será? 9300, aciona identificação, desça inicialmente para nível de voo 090, chegada é a bomba. 090 na bomba, chegada 9300. Já tinha aqui o controle? Está presente o campo, encontra-se instrumento 1000 com 6000. Autoriza visão especial? Autorizado, Juliette, tinha aqui o prossiga pelos corredores, reporta para ingresso corredor Interlagos. Gente, é passarão. Passarela 2732, operação para sequenciamento, curve à esquerda, proa 3. Correção, direita 340, o limite serão 1,5 milhas na proa. Direita 340, cuidado 1,5 milhas nessa proa. 0-0-1 estabilizado. 0-0-1 no controle. Cascavel 01, chame torre 18, decimal 95. Então, o PLD 2303. 3193, prossiga. Copiou o PLD? Afirmo, 96. Tá bom, obrigado. Obrigado. Alô, Salvador, boa tarde. O Sinai 63, eu não sei o que levou nessas coisas. O Sinai 63, eu não sei o táxi se autorizado via Alfa Report antes do táxi de LED. Alfa 77, 63, eu não sei. Passando 2230, prossiga. É, só para informar, senhora, se puder coordenar com o Tony, a gente não cumpriu o gradiente de quanto você. Ciente, passando 2230. Presente, bom, pelo azul 2719. 711, já na ideia de descida? Afirma. 711, desça para 4000 pés, ajuste no 017. Descendo para 4000, ajustado no 017, azul 27. Pouso 1-0, a Santa pista molhada, está com o trem embaixado travado, Cascavel 0-1. Salvador, 3093, boa tarde, está no ponto de espera, pronto visual para a nave na Macron. Gente, o TAN 3193, rapaz, aeronave da Força Aérea Nacional, ali mantendo 0. Força Aérea ali mantendo 0, 3093. Salvador, Brasilian Airport, despite 8-0, this afternoon. Virginia Force 258 meters, call for identification. Descent flight level 050, reduce speed to 250 knots. Okay, then. Descent 050, reduce to 250 knots. Goodbye, Passou 3-2. Move a esquerda, proa 290. Sente o whisky de hotel e aguarde. Alfa 3-2, está 2-1 no milhas, nordeste da posição bom, que é uma navegação na proa de bom. Número 1, solo aos 4-8, Libra à esquerda, táxi nessa frequência via hotel, frequência Libra estacionar. Gente, grato, hotel, tudo bem, visual coletor. O Delta livre o ingresso, é patinado e pronto no 7. O Chanel 9300. 300, reduza para 2109. Reduzindo 2109. O Chanel 9300. 9300, veteração para sequenciamento, curva direita para 230, limite para o localizador. Chanel 9300. Prossiga. Operação para sequenciamento, curva direita para 230, limite será o localizador. Direita para 230, limite localizador. Ou Chanel 9300. O azul 2795, correção, azul 2711, desça para 3000 pés, ajuste no 096. Descendo para 3000, ajustado no 096, o azul 2711. O 3805 prepara da Eulia da Morte, vem e aguarde a cópia. Da Eulia da Morte, vai na decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado. controle Salvador é o TAM 3193. TAM 3193, contato radar na decolagem, suba nível de voo 3620, após 2000 pés vai direto Leda. Após 2000 voa Leda para 360, TAM 3193. Então, meu cliente, então, um grande abraço para você. Cliente, confirme afastado, quantas milhas afastado de Salvador? 23 milhas, você está próximo ao Veracruz? De litoral 500 pés, ajuste no 097, reporta através do farol de Itapuã. O São Índio Bravo, aeródromo instrumento, 1.000 pés de teto com 6 km de visibilidade. Papagambu Whisky, Índia Delta, autorizado, vitória da conquista, nível 085, decolada pistona 7, após a decolagem curva direita, no corredor Axé, rota conforme plano de voo, transponder 5172, controle 120.8. Quinta Delta, quatro jamento correto, confirme o PLB? Sim, finalmente está aqui pulando no 895, adicionou 0 no 7. Delta decolada 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, entrada 1. 0, reposta estabilizada. Para 2000, ajustado no 0 no 6, reportará estabilizado no final do bilhete. Você é tudo. Controle Salvador, boa tarde, passando o 7 Bravo Delta na árvore. 7 Bravo Delta, suba restrita 3000 para sair da árvore. Continue. Suba na saída da árvore restrita 3000 pés, até 3000 pés o 7 Bravo Delta. Até o 7 da saída, Bravo Delta. O Oceaner 9300, curve à esquerda, proa 200, limite permanece. Sim, esquerda agora, 200, o limite é o localizador, Oceaner 9300. Brazilian Air Force 2580, reduce speed to 210 knots. Brazilian Air Force 2580. Go ahead, 582. Reduce speed to 210 knots. 2109582. Para puxar bem que é sonhamento. Tá no 9. Então 3805, aguarde para o push. Na sua escuta. 290 of Salvador VOR. 800, já possui o seu plano? Prepara-se da árvore elefa número 2, cópia. Árvore elefa número 2 para cópia, 2900. Posto estabilizado, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Esquerda, proa é 155, desce para 2000 pés com 1017. Reportará estabilizado no X-ray da 1-0, né, 9300. Controle Salvador, muito boa tarde, azul, passo 1-6, cliente da Romeu, passa 1-7, 1-5-0. Do 4-1-6, desce para nível de voo 050, autorizado a chegar da Mari. 050 na Mari, obrigado. Hello! frota rotatória de Zonta 17. E eu tinha que ir no chamitô Renault 8, decimal 95. 285, grato. Virginia Force 2580, turn right, heading 070, stand by for new vector 2, intercept localizer course. Now intercepting localized course, turning right, heading 070. Now establish a localized course, 250. It's not to intercept the localizer course. Fly, maintain heading 070. Stand by for the last vector. Descend to 4,000 feet, NH 1017. Descend to 4,000 feet, heading 070. Realizando agora, 2711. Completa o final do procedimento, torre 18, decimal 95. Completa o procedimento, chamada torre 18, decimal 95, azul 2711. Patango Juliette, que quilo controle? Neto, chama pronto na remota 12. 162. Prossiga. Eu queria liberar a velocidade de Mari. Objetivo, dessa via chegada a Mari devido ao seu número 4 na aproximação de Salvador. Via chegada a Mari. Brazilian Air Force 2580, resume your navigation, find Duna intersection, descend to 3,000 feet, TNH 1017. Direct to Duna, resume your navigation, descend to 3,000 feet. Tem horários agora na terminal de São Paulo, hein? Índia Bravo controle. Índia Bravo, confirme o código transponder alocado. Então, 3193, chama em Recife no 251, alterno no 3325. 251, 3325, da 3193, boa. No campo à vista? Afirmo. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Eu aguardo pouso 2719. Hotel Juliette Serra, confirme código transponder alocado. Confirma? Gente, a tele transponder 0137, modo normal, Hotel Juliette Serra. Siga 500 pés na proa do farol de Itapoa, reposta Miguel de Siga. 1-0, Piraí, após sair conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita, na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5507, controle 120, decimal 8. São 3805, aguarde para o push. Cotejamento correto. Estabilizando no localizador da 1-0, já com a pista vista. Oceané 9300. Oceané 9300, torre 18, decimal 95. 295, boa tarde. Oceané 9300. Mike Juliette Romeo, Senado 0195, modo normal, reporta no través do farol da Barra. Atenção ao tráfego do Tango Índia Bravo, também seguindo na travessia da Bahia, ainda não reportou o través do farol da Barra. Gente, reporte no farol da Barra. Força aérea 2732, desça para 2000 pés, ajuste 1017, autorizada final do procedimento e LSXT reposta estabilizada. Juliette Bravo Delta após arbora ainda mantém a restrição de 3 mil pés. No momento tem tráfego, posição de 11 horas, 10 milhas rumo nordeste, mantendo, passando o nível de voo 090 para o 050, um Embraer 190. Vai manter 3 mil, Bravo Delta, mas guardando a atenção. Chega à direita, senhora Sol, 1218, ou azul 27, 11. Complete final SXRAY approach runway 10 report, contact tower frequency 118.95. Tower 118.95. Tanguinja Bravo, controle. Controle, também controle. Que posição, Tanguinja Bravo? Estamos mandando tudo, senhora. Esperando o direito para o meu contato. Eu pedi para você reportar através do Fala da Barra, tudo bem. A resposta no Travesso Parque Metropolitano de Pituaçu e acione código 0224. 0224, Pituaçu. E realmente foi confirmado essa ponte. Azul 4196, vetor radar para o sequenciamento com vestida para 090, limite ao lote. 090, limite ao localizador, 4196. Passou o farol da barra, comprou a azul e gosta de mais filha de Romeu. Juliette Romeu, atento ao tráfego de São Luís de Abrado nas proximidades da Pituba, reporte na vertical do Guatemi. Reportará no sobrevoo, mas direto ao mesmo. Tia Juliette Serra, confirme distância de Salvador. Order marker, downlock to 580. Reporte no farol da barra, com sua altitude? Se atenta ao tráfego do Mike Juliette Romeu. O tráfego agora apareceu no meu radar, está na vertical do Iguatemi, já próximo ao setor do Iguatemi. Siga pelo litoral sul, no mil pés, reporta no ideal de descida. O hotel Juliette Serra reporta através do Parque Metropolitano de Pituaçu. 4196, desça para 3 mil pés, ajuste no 097. 3 mil no 097, você dá proa, ajuste ao lado. Rapazão Juliette, Bravo Delta, vamos agora para nível de voo 1900. Atenção, nessa linha está em condições visuais, só isso nível 065. Gente, o plano foi notificado aos 1703, Cuba sem restrições a nível de voo 065. Delta. 27 mantém escuta, azul 4116, inicia redução 1709. 1709, continua com o limite ao lote? Continua, eu vou fechar o senhor. Rumba 27, tendo identificação, aguarde e contato dado. Controle de Abraço. De Abraço, torre 1895. 1895, direto. 1416 para o localizador direita 070. 070 para o localizador, 4116. Passo por 32, controle. Escuta, controle. Tem condições de manter a presente velocidade até o marcador externo? Tem uma palma, eu tenho quebrado. Eu siga. Puta, quebrado, se aproximar de essa ponte, então é externa, vento, eu quero zero cruzamento. Brazilian Air Force 2580, clear to land runway 10, wind 160 degrees with 6 knots, gun H1017. It's clear to land, Brazilian Air Force 2580. Brazilian Bravo, segue via litoral, reporte farol de Itapuã. Rumba 27 do presente voo e bons para interceptar a chegada a bom, desça ao nível de voo 050, que está sob contato. Radar, agora a 64 milhas. Nordeste do VR de Salvador. Do 4116, desça para 2000 pés, ajuste no 0116. E vai seguir um caravan nacional, completa a redução para aproximação. Positivo, vai reduzir, desce para 2000. 1964, desça para nível de voo 050. Para 050, na área 4. Iguatemi sobrevoa o Mike Juliette Romeu, sobrevoa o Capuçaba, coordena Capuçaba. Gente, mantenha o setor do Iguatemi em reporte para livrar para o Capuçaba, o Mike Juliette Romeu. Reportará, se não tiver O fator 3-2, presente, chame tu Rio 1-8, décimo 9-5. Rio 1-8, décimo 9-5, presente, grato, boa tarde. Então, Juliette Serra, mantenha sobrevoo parado no setor, estou com tráfego do Tango Índia Brava, ainda na vertical do farol de Itapuã. Sobrevoo uma pista circulando no setor, então, sem condições de fazer o parado na posição. Ok, você tem condições de manter circulando pela direita, em função do tráfego do Mike Juliette Romeu próximo ali ao setor de Gatomia? Afirmativo, e eu tenho o tráfego de Itapuã, sobre Itapuã, não vivo mais também. Ok, mantém a separação visual com o tráfego de Itapuã, então o hotel de Leite Serra. Tem a separação. O rumo 27 controle. Vente para informação. Ah, o seu agora já está na proa de bom. Você estava acertando algum desvio? Sim. Com o pessoal, né? 3-8, confirmando? Afirmo. A presença está ingressando em espaço aéreo Golfo, espaço para frequência livre. Para serviço de informação alerta, chame Recife na 288, alternando na 260. 288, 260, grato, tenha boa tarde. 241 no meio estabilizado? Praticamente, no localizador. Torre, frequência 198, décima 95. 95, obrigado, bom trabalho. 9300. Tá, Goiás, que Índia Delta decolou da 17, tá mantendo 1000 pés no correio da Xé. Tatango, que Índia Delta, mantenha 1000 pés, para informação, você vai cruzar com 3 helicópteros visuais agora, 500 pés, mantenha 1000 pés, corredor Axé, reporte através do farol da Barra. Gente, está mantendo 1000 pés no corredor Axé, reportará através do farol da Barra, quando possível, autorização direta para o 085, Vitória da Conquista. Request, on Delta, request VIP April. Roger, maintain position. Índia Delta. Livre o Iguatemi, comprando o farol da Barra, 510, o Mike Juliette Romeu. Gente, o Mike Juliette Romeu, reporte, livrando o setor do farol da Barra. Boa 964, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, no meio, autorizado a sinal do procedimento de LSXA para pista 1-0, Salvador, reporte estabilizado. Autorizado, X-Ray, chama estabilizado, com a B16, testa 2000. Então, Juliette Serra, mantenha a espera no setor de Pituaçu e chame torre, frequência 118, desça para 9. Está mantendo a espera em Pituaçu, vai chamar a torre agora, está sobrando a sua trabalho. Torre Salvador, passarela 9800, muito boa tarde. Passarela 9800, contato radar na decolagem, suba 180, saída Arbor Elefa. Até 180 no Arbor Elefa, 9800. Pronto, mesmo. A gente mantém a espera próxima ao farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra, aguarde para seguir para 17, quase pela direita. Está mantendo aqui o setor de Pituaçu, aguardando para a província. 241 no meio, chame torre no 8, décimo 95. É Tanguí, sim, já Delta mantém ainda 1000 pés autorizado direto do destino. Mantendo 1000 pés na pro do destino, Whisky, já Delta. Da 3805, mantém o ponto de espera. Bomba 27 está presente, voe pelo. 27, controle. Bomba 27, voe pelo.